climb to 180.5490. 1983, passa nível 1140, chama agora o centro na frequência no 288, alterna 133.25. 288.13325. Obrigado, bom dia. November 700, Papa Papa, ground again. Go ahead for our 700, Papa Papa. Okay, I've asked it to discern your question, and the answer is, after upper risk is 50, you have to fly full Zaba position, uniform, Zulu, Alpha, Bravo, Alpha position, Zaba position, and then DCT to Sierra Bravo Golf Romeo. Okay, we fly to upper uniform Zulu Alpha Bravo Alpha intersection and direct to Sierra Bravo Golf Romeo. Is that correct, sir? Affirmative. Senator said this thrice. Okay, thank you very much, sir. I appreciate the help on that. And we are ready for engine, sir, for 700 Papa Papa. 70 Papa Papa, clear to start engine support taxi. Roger, clear to start engine for 700 Papa Papa. Yucatan 3602, teria já a gentileza nas autorizações, estamos prontos. Deixa eu aguardar só mais um minuto a cópia 3602. Nossa, escuta, obrigado. Nada. Ground November 700, Papa Papa, Zimu Australia, ready to taxi. November 700, Papa Papa, clear taxi via apron 3, Kilo, cross taxi Alpha, and maintain position at Delta taxiway. Roger, apron 3 to Kilo, to hold short of clear cross Alpha and hold short on Delta for 700, Papa Papa. Correct. And you read Delta taxiway, you have to change to 118.6, have a good flight. Roger, once you're reaching Delta, go to a tower 18.6 in Aviado. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 300, pela rota Peruísque 50, decola da pista 10, após a decolagem com guia direita, saída da EL, transição de NER, controle em 119.35, torre 118.30, acione 5130. Centro autorizado 300 para seguro, da EL de NER, decolada 10, curva direita e a Peruísque 50, aerovia. Controle 1935, torre 1813 e transponder 5130, tá 3602. Tan 3602, cotejamento correto, livre acionamento, pushback, chame para o táxi. Chamada para o táxi, Tan 3602. 00 na pegada Mari, 314, 12. Okay, November 700, Papa Papa, line up and take off to Bravo E10. The wind is 150 degrees at 08 knots. Okay, clear to take off runway 10 for 700, Papa Papa. Okay, I repeat the instruction about the route. You have to fly up over Upper Whiskey 50 until Uzaba, Uniform Sierra Alpha Bravo Alpha, ok? Negative Uniform Zulu Alpha Bravo Alpha. Uniform Sierra Alpha Bravo Alpha. After Uzaba, fly direct. Roger, I understand that, sir. Upper Whiskey, I did find that in the box of Uniform Sierra Bravo Alpha, employer. It's Upper Sierra Alpha Bravo Alpha, then direct to your destination. November 700, Papa Papa, not a problem. Okay. 70, ajuste de altímetro 1014, redução para 250 nós, número 3 na aproximação. Entre a solicitação, quando mais próximo será autorizado? Com 1260 da presente, vou na proa da posição Itapu. Na proa de Itapu, com 1260, vou lá, certo? Com 1260, número 1 na aproximação. Sim. Salvador, é o Gol 1765, bom dia, perdeu contato com o 7, informação 11. Gol 1765, aciona identificação, chega da mão, desce e mantém o nível 0, meia dúzia 0, ajuste de altimento 10, 114. 0, meia dúzia 0, na mão, 14, 1765. November 700, papá, airborne at 45, call departure control 119, the small 35, have a good flight. 1935, 700, papá. Gulfstream 700 pop is 4000 flight level 430, right turn to 280. November 700 Papa, radio contact on departure, climb and maintain flight level 430, no departure in transition. Climb and maintain flight level 430 and say again for transition. Climb and maintain flight level 430, dial departure. And the Diner transition. Clear Diner transition for November 700, Papa Papa. Um 260, confirma a cidade indicada. 7. Gol 765, número 2 na aproximação, redução para 220 nós. 229, gol 765. Rotar 3602 para táxi, 174 a bordo, 2050, alternando com 20. Delta 18-6-0-3-6-0-2. Alfa Vitor Juliette, está pronto para copiar. Alfa Vitor Juliette, autorizado Salvador Guarulhos, corrijo. Autorizado Salvador. Salvador, voo local, 1.000 pés. Decola da pista 17 com curva à direita no corredor Axé. O controle Salvador é 119.35, torre 1186. E o seu transponder 0151. O planejamento está correto para acionamento 118.6 Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, autorizado RNAV pista no zero, voo na proa do Servito 366, desça para 2500 pés, ajuste o altímetro 1014, informe só do procedimento. Hernada 1-0, aprovo 3, 6-6-7-1-0. Vamos para o táxi. November 700, papá, peça na Alpha Level 110, contact the assistance center. 128.8, alternate is 133.25. 28.8 and 35, say the rest please. 133.25. Sam 3602, ponto 010, pronto. A linha decola 110, vento 080 graus, 4 nós, 3602. Solicitado a linha de decolagem da 10, Sam 3602. Confirme, chamando a torre. Ajuste 1014, livre táxi, chame a interseção. Sete desse Mateo, nível 040. É 040, bom, 765. 3896 desse Mateo, nível 050. Esse é o 050, 3896. Tan 3602 decola ao 51, chama o controle 119 decimal 35. 1935, boa. Tá bom, tá certo. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3602. Tan 3602, contato radar decolagem, suba para nível 300, saída da EL, transição Diner. 300, da EL Diner, Tan 3602. Tan 3896. Após Itapa, irá voar o servito 368, descendo para nível 040. Após Itapa, terra vida 368, desce ao 040, 3896. Uno 765, desça para 2000 pés de ajuste de altímetro 1014. Autorizado final LS X-Ray sem glide, foco estabilizado. 2000 pés, tomada estabilizada. Uno 765, redução para 1909 mais 799, bom, 760. Passando 366, gol 1260. Gol 260, passa o serve 366, confere, completo final do procedimento R nave. Chame torre, 118 decimal meia dúzia. 26, boa. Possibilidade do TAN 3602, voar direto da EL. Autorizado da presença da EL. Grato, voando da EL. Então 3896, está autorizado na R-Nave, redução para 2009. Reduz para 2009, após terra de 368, está autorizado a R-Nave, então 3896. E para as casas, gol 260. Alfa Victor Juliette, alinha e mantém. Marinha 7062, controle. Solo Salvador, Delta 3454. 3454, aguarde Recife, altímetro 1014. Guardando, feira prevista para o Caracaju, senhor? Correto. Guardando o copo, 3454. Inicie redução para aproximação. Iniciando, Santa 3296. Controle Salvador, bom dia, Santa 3196. Na sua escuta, cruza 175 para 150, informação Oscar. Santa 3196, acione identificação, chegada à mare. Desça para o nível 050, ajuste de altímetro 1014. 3050 na mare, Santa 3196. Autorizado a visão com campo 765. No 765, completo final ILS X-Ray sem glides, primeiros 1200 metros impraticáveis. Chame torre 118, décima meia dúzia. 7612. Alfa Victor Juliette, está à vista o Boeing 737 aí na final do ano dela? Ground speed de 1509. Torre Algol 1765, está 3 milhas e meia do externo, baixando travado, bom dia. Bom dia, 1765, número 2, continue aproximação e aguarde pista livre. 120 graus, 5 nós, primeiros 1200 metros da pista 10 estão fechados. Entendi, 1765. Agora à vista, o Alfa Victor Gillette, 737. Ações de decolagem imediato agora, após a passagem do mesmo? Ok, 130 graus, 5 nós, livre de decolagem, Alfa Victor Juliette. Sou 115, chama agora o centro, na frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 1288, alterna 3325, até 3602, um bom dia. Gol no 260, seu solo ao 57, libera a direita, chama o solo 219. 219, 260. Um, 3896, completa a RNAV, informa que os primeiros 1200 metros da pista 10 estão impraticáveis. Chama agora a torre na frequência 118, decimal meia dúzia. Paciente, chama a torre 1186, 7865, o vento 120 graus, 5 nós, altímetro 1014, pista sendo liberada agora, está autorizado o pouso. Libre pouso, gol 1765. Faz condições visuais e formará no farol da barra, Alfa Victor Juliette. 3896, 4 milhas, terra Vitor, 372. O 3896 da TAM, ciência número 2, continua a aproximação, guarda pista livre. Atento, primeiros 1200 metros da pista no zero, impraticáveis. Aguardo, TAM 3896, estará atento. GL sobrevoa em Veracruz. Sente. Então, 3196, após Itapu, está autorizado para o procedimento RNAV, irá voar o servidor 366. Itapu para o servidor 366, nada mais. Solo 765, solo 00, libera a direita, solo 219. 219. Cima Tango Tango, pronto para 4. Tango autorizado Salvador para Marte, nível 200, pela rota Whisky 1, decola da pista 17, após a decolagem, curve à direita, na saída da El, Leda e Ilhéus. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 118 decimal 6 e o transponder 5150. Autorizado Salvador Marte, 200, pela Whisky 1. Colagem com curva direita, nós pegamos da El, Leda, El, 119, controle, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0, no transponder, El, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango. Cima Tango, Tango, confirme o pátio de estacionamento, é o pátio 4 ou o pátio 5? Estamos no hangar da Aerostar, do outro lado. Gente, confirmando então o hangar da Aerostar para acionamento 118 decimal 6 agora. O pátio 5, corrigindo, em frente para o pátio principal, via Juliette para o gate 5. Prossegue em frente para o gate 5, no 260. Correto. Solo 1765, livrou? Volo 765, prossiga em frente via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Passar a posição Mário um pouquinho assim. Gente. 3196, desça para 2500 pés, ajuste de altímetro 1014, informe no final do procedimento RNAV, pista 10. E 3196, desça para 2500 pés, informe no final da RNAV, 3195. 5, torre 118, decimal 6, acione 5111. Atualizando, Recife, nível 330, pela aerovia com plano, decoda 1-0, que veio esquerda após, porque a saída era Caju, é transição. 119-35 controle, 118-6 a torre, 5-1-1-1 é o transporte 3454. Correto, chame para acionamento 3454.